Eu quis, mas não pude. No departamento jurídico. Como foi ontem? O senhor resolveu o problema da passarela? Eu quis resolver, mas não pude. Não é lá. A gente precisa ir ao departamento de estradas de rodagem. Você sabe onde fica?